E Deus Altíssimo seja, em outros versículos do Alcorão, Surat al-Qamar, cita sobre esta enchente, que não é uma enchente comum, é uma água medida por Deus para acabar a vida na terra e para renovar a vida na terra com aqueles que estão na arca de Noé. Disse Deus Altíssimo: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Antes deles, ou seja, antes do povo de Quraysh que está a desmentir a você, Muhammad, o povo de Noé desmentiu a mensagem. Então desmentiram nosso servo Noé e disseram: é um louco, e foi repulsado. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. E ele suplicou a seu Senhor: por certo estou vencido, então socorre-me. Então Deus cita o que foi o dilúvio. E ouçam bem as palavras do Alcorão para saber o que é esse dilúvio. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Então abrimos as portas do céu com água torrencial. Ou seja, não foi uma chuva simples. Abrimos as portas do céu. Não eram pingos de chuva. Eram portas abertas pelas quais caía a água. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ. E fizemos a terra emanando em fontes. Portas de água caindo do céu, fontes em toda a terra, minando água. O que acontece? فَالْتَقَى الْمَاءُ. Então depararam-se as águas, ou seja, as águas do céu se encontraram com as águas da terra, conforme ordem determinada. Ala amrin qad qudir. Tudo isso aconteceu na medida que Deus determinou. Assim como tudo o que acontece na vida e tudo o que acontece no mundo, ontem, hoje e amanhã, é conforme a determinação de Deus. E assim o mundo se afogou. Não sobrou ninguém, exceto aqueles que estavam na arca de Noé. E Deus Altíssimo seja nos cita sobre um dos filhos de Noé que não entrou na arca e que ficou entre aqueles que descreram em Noé. Noé tinha ao todo 5 filhos. Os 3 filhos que embarcaram com ele na arca e eram crentes e se salvaram, que são Ham, Sem e Éfith. E há um dos seus filhos, cujo nome é Yem, que permaneceu fora da arca, descreu em Noé e se afogou. E Noé também teve uma filha que morreu antes do dilúvio, cujo nome era Eber. Então os 3 filhos de Noé eram crentes e entraram na arca junto com suas esposas. E Noé também tinha um 5º filho, além dos 3 meninos e uma menina, que morreu antes do dilúvio. Noé tinha um menino cujo nome era Yem. Deus citou o afogamento deste filho de Noé quando disse em Surat Hud: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. E ele corria com eles, o barco, a arca, corria com eles entre ondas como as montanhas. Observem como Deus retrata o dilúvio. A arca corria nas águas em ondas como as montanhas. E Noé chamou a seu filho, que se achava à parte. Tinha se isolado e tinha permanecido fora da arca. ó meu filho, embarca conosco e não te deixes estar com os incrédulos. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Ele disse: abrigar-me-ei em uma montanha que me protegerá da água. Noé disse: hoje não há protetor contra a ordem de Allah, senão para aquele de quem ele tem misericórdia. E as ondas interpuseram-se entre ambos. Então foi ele dos afogados. سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. E foi dito: ó terra, engole tua água, e ó céu, detente. Deus ordenou a terra para que absorvesse a água, e ordenou o céu para que se abstesse de jorrar água, e a água diminuiu, e a ordem foi encerrada, e ele, o barco, a arca, se instalou em Al-Judi, e foi dito: distância para o povo injusto. E Noé se comoveu por causa de seu filho, e se dirigiu a Deus, pedindo a ele que o salvasse. E Deus retrata isso no Alcorão, dizendo: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. E Noé chamou a seu senhor e disse: Senhor meu, por certo, meu filho é de minha família, e por certo, tua promessa é a verdade, e tu és o mais justo dos juízes. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa lak bihi 'ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Deus disse: ó Noé, por certo ele não é de tua família, por certo isso é ação incorreta, então não me perguntes aquilo do que não tens ciência. Por certo, te exorto para que não sejas dos ignorantes. Então Noé, que a paz de Deus esteja com ele, após se comover por causa de seu filho, se dirige a Deus arrependendo-se. Isso que ele pediu não foi um pecado, não foi um grande erro, foi a compaixão do pai pelo seu filho. E Deus, como já havia dito: e não se dirijas a mim sobre aqueles que foram injustos. Então agora Deus disse a ele: eu te alerto para que não peças aquilo do qual você não tem ciência. Então Noé disse a Deus: Qala Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Senhor meu, por certo, refugio-me em ti contra o perguntar-te aquilo de que não tenho ciência. E se me não perdoas e não tens misericórdia de mim, eu serei dos perdedores. A crença é um laço mais forte do que o laço da família. Por isso, Deus Altíssimo seja, disse a Noé: ele não é de tua família. Ou seja, ele não é de tua família a família dos crentes. ele é ação incorreta. Deus não disse ele fez ação incorreta, ele próprio é uma ação incorreta. Então, a tua família é a família dos crentes. Aqui, Deus Altíssimo seja, dividiu entre Noé e entre o seu filho. E nos deu a lição: não há descendência na crença, não há descendência na religião. Ninguém salva ninguém por ele ser seu descendente. Ninguém pode dizer: eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Muhammad, eu sou descendente de Noé. Porém, o que nos salva são as nossas ações, cada um por si. Cada um será julgado e terá a misericórdia ou a condenação de Deus conforme a sua ação, conforme a sua crença, conforme a sua sinceridade. Este acontecimento, na hora do dilúvio, é um acontecimento emocionante. Uma história que mostra que o amor do pai ou da mãe, a compaixão do pai ou da mãe, o zelo que tem o pai e que tem a mãe, nada poderão fazer pelo filho se o filho não for reto, se não for uma ação correta. Deus Altíssimo seja nos diz: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ó humanos, temei a vosso Senhor e receai um dia em que um pai nada quitará por seu filho, nem um filho nada quitará por seu pai. Por certo, a promessa de Allah é verdadeira. Então, que vos não iluda a vida terrena e que vos não iluda o ilusor acerca de Allah, ou seja, que não vos iluda o Satanás acerca de Allah. De Deus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد